quando estou no silêncio da noite, dobrando meus joelhos. Agradeço pela paz, pelo amor, pelo perdão, pelo ar que respiro, pela minha salvação. Te agradeço pela paz. Que tenho, eu bem sei, vem de tuas mãos. Por isso, quero te agradecer. E sei também que ao dormir comigo estarás pela manhã com teu poder. Pelo perdão, pelo ar que respiro, pela minha salvação, te agradeço pela paz. Te agradeço pela paz.